hipnotiza a beleza. Faz virar qualquer cabeça. Os mano pira, moleque chapa, tiozinho e doida, lá vem elas. As bissimpatias mais da hora, desfilando pela rua, pelo centro, pela praça. Sorriso no olhar, o trânsito para quem não quer andar de mãos dadas. Chama a atenção em qualquer lugar que passa. Joga charme, finge que não quer nada. São suas armas, as mais usadas. Quanto mais difícil é melhor o desafio. Valoriza, pode ir pra, seja intuitivo. É responsa, não fica moscando. Quando a dama é firmeza, só progresso. Certo, mano, é o caráter que define a mina. Qualidade chave pra ser top de linha. Brisa molecote, quem não chapa nessas minas. Só top de linha, só as top de linha. Cada copa sua magia, cada uma mais bonita. Só top de linha, só as top de linha. Beleza brasileira, obra-prima que fascina. Só top de linha, só as top de linha. De todos os gostos, não importa, valoriza. Só top de linha, só as top de linha. Ela passa naquela com aquele shortinho. Faz o corpo e vá. E os cachorros latir no rolê com os mano, é um presente de Deus. Mas vendo esse harém, homem, fu. Então se liga, tem a Carolina, que é irmã da Priscila, que são prima da Cintia e amiga da Bia. Levanta a cortina, a luz vai acender. Passarela das top do ABCD. Não tem como negar, mexe com psicológico. Chupa do sorvete, faz até de propósito. Os decote perfeito, que só me pune. Mas é claro, e as fotos do Facebook? Mas eu, coitado, que só vivo devendo. Se ela propor casamento, eu mudo, prometo. Serei o príncipe que ela sempre quis ter. Mostrar que o impossível pode acontecer. Brisa molecote, quem não chapa nessas minas. Só top de linha, só as top de linha. Cada copa sua magia, cada uma mais bonita. Só top de linha, só as top de linha. Beleza brasileira, obra-prima que fascina. Só top de linha, só as top de linha. De todos os gostos, não importa, valoriza. Só top de linha, só as top de linha. Oi, Digão, bom dia. Bom dia. Ah, melhor agora, né? Apenas 11 da manhã, te admiro no trabalho, numa pose provocante. No descanso do salto, coração trepida, seu olhar é de felina. Hoje entendo as brisas do Martinho da Vila. Assisto de pay per view, cê indo pra padaria. A mente delira, vixe, criou várias fantasias. Imagina de escarpantes filando na faculdade. Crueldade, as fotos que manda no WhatsApp é maldade. Queimada de sol, marcas de biquíni, torturante, delirante. Não existe quem não pira. Aroma que perfumo a exala do Cabana, maquiagem perfeita, cabelo californiano. A rua vira passarela, ela desfila, meu truco. Cabelo boa, pique comercial de shampoo. Cancela o futebol. Oi, vamos jantar fora. Camisa 10, hein, moleque, mas hoje eu nem vou jogar bola. Quero amor matinal, sabor licor de bombom. Vou me perder, me achar debaixo do seu edredom. Me feitiça, hipnotiza, inspira, peça rima. Tem todos os quesitos pra ser minha. Top de linha.